do Brasil e do mundo. Vai, Maurício. Só ajeitada na máquina. Que bom. Opa. Que isso? Que máquina é essa? Um sapo dentro da máquina. Dormiu no pântano, na máquina. Ih, meu Deus do céu. Agora. Ih, caramba. Pronto. Cara, me pegou o pescoço. Nossa senhora, matou o sapo. Pescoço do sapo. Bateu com o rolo na cabeça do sapo. Bateu com a letra C cedilha. Paulo Roberto, isso não é barulho de sapo não, ô mané. Acertou o sapo demais aqui. Não, vambora, Maurício. Ô, Barbosa, nós começamos essa edição do Jornal de Jornais com a irritação do presidente Fernando Henrique, Barbosa. O governo não conseguiu aprovar a medida provisória que autorizava o desconto de contribuição para os aposentados. Ah, o quê, Paulo Roberto? Olha, o presidente ficou danado da vida, Barbosa. Principalmente porque 45 deputados do partido dele, o PSDB, votaram contra o governo. Que isso? 45 do PSDB contra o governo? É, olha, e o presidente anunciou que esses deputados serão tratados como se fossem da oposição. Nesse caso, fizeram um papel, né, Maurício? Todos os pedidos que eles encaminharam ao governo serão vetados. Que isso? Olha, que olha, isso? Eu acho isso da maior importância, como viu? Como assim, Maurício? Tudo pelo bem do Brasil, né? Não tem importância se o deputado apresentou um projeto bom. É. Se ele não fez o que o governo queria, vai se danar. Não é isso, Maurício. Ô, Barbosa, onde é que já se viu isso? O que é, presidente? O deputado do meu partido é votando contra a minha pessoa. Isso é um absurdo, meu Deus do céu. É uma intolerância, não é? Olha, nem o Bill Clinton, nem o Saddam Hussein, nem o Pinochet, me desafio. Tá bom. Ih, começou a rir, não aguento mais. Tá bom, vai, Maurício. Para! Tá bom, vai, Maurício. Bozão, e os jornais informaram que o FMI liberou imediatamente 5 bilhões e 300 milhões de dólares para o Brasil. 5 bilhões? 5.300 milhões, Maurício? É, mas acontece que esse dinheiro nem chega, que fica tudo por lá mesmo, viu? As pessoas ouvem falar isso, FMI liberou 5 bilhões de dólares para o Brasil e pensam assim, caramba, agora vão consertar o Hospital da Posse, uma parte dessa grana vai para reformar as estradas do Nordeste, outra parte vai para equipar as escolas. Bambosa, essa grana nem sabe onde fica o Brasil, né? Que loucura, né, Maurício? Olha, o FMI libera um empréstimo, ele é usado assim, 1 bilhão vai aqui pra pagar os juros lá da Inglaterra, 1,5 bilhão aqui pra França, aqui pra pagar os juros do mês passado, 2 bilhões aqui para os americanos, quer dizer, liberaram o empréstimo e o Brasil ficou mais endividado, né? Que loucura, né? Olha, quem nos fala sobre essas operações financeiras agora é o nosso comentarista econômico, o Fala Fácil da Economia, Jamil Reis. Por dentro da economia. O FMI liberou 5 bilhões para o Brasil. Isso significa que o Brasil vai pagar taxa prefixada em incidência sobre os RTNs do IBGE que taxou o BC, levando o PIB da COFAP para alterar as tabelas dos SAPs. Não é? Sim, SAPs. Isso vai provocar uma alta no preço da batata doce da Venezuela. Mas é que, meu Deus do céu, batata doce da Venezuela. Exatamente. Tá, você gostou do SAPs aí, mano? O SAPs é meio antigo, viu? SAPs. Você vai alterar a tabela dos SAPs e a tabela dos RANs também. Nada que RANs, ô Jamil. Já entendeu tudo, mano? Entendi. Falou fácil da economia, o Jamil Reis, o Zoldade. Tá bom. Babosa, e vem aí uma quizumba entre Brasil e Estados Unidos, viu? Quizumba? É que o Brasil indicou o deputado Fernando Gabeira pra integrar uma comissão de observadores da ONU, né, Babosa? Sim. E a ONU fica em Nova York, né? Certo. Mas o governo americano decidiu que não vai mesmo dar o visto para o Fernando Gabeira entrar nos Estados Unidos. Que coisa tão intransigente, né, Babosa? Pois é, e agora como é que fica a situação, né? Como é que fica? Um deputado eleito pelo povo brasileiro e anistiado não pode ir nos Estados Unidos só porque sequestrou o embaixador americano. Agora, e se o Brasil fizer o mesmo com os americanos? Como assim? Se eles quiserem, por exemplo, vir no Brasil conhecer um shopping center. E se os americanos quiserem vir no Brasil tomar uma Coca-Cola ou então provar um sanduíche do McDonald's? McDonald's, ô Maurício. Vingança, papai, vingança. O presidente vai se vingar dos deputados? Então sim. Por que não se vinga dos americanos também, né? Proíbe os americanos de conhecer essas coisas brasileiras, né? Tá certo. E agora vamos falar de esportes. Pra falar de esportes, aí vem ele. O comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Pisa aí. Oi, Barbosa. Olá, Antuérpio. Olá, amigo. E aí, ô Maurição, beleza? Mengolinho, hein, urubu, safado? Que isso, ele tá quieto. Antuérpio. Não, vou nem mostrar. Vamos lá. Não, vambora. É, ele só sabe falar mal do Vasco e ficar fazendo assim. Não, deixa ele em paz, Antuérpio. Ah, pera. Vambora. Meus amigos amantes da bola, foi criada aí a maior polêmica com não, esses polêmica, alunos. Polêmica, não é polêmica não, Tuévio. Vou consertar aqui que botei o acento no lugar errado. Botou assunto onde não tinha acento. Aliás, o acento onde não tinha assunto. É, o Cacau também vive botando o acento onde não deve. Não, não, vambora, Tuévio. Vamos lá. Foi criada a maior polêmica com esses anúncios que o Flamengo colocou gozando o Vasco da Gama. É verdade. Ora, meus caros, tudo isso, Barbosa, deve ser encarado como uma brincadeira de torcida. Isso é verdade. Eu lembro que uma vez fizeram uma brincadeira com o Zé Braulio. Ah, é? E ele encarou o fato Barbosa com a maior naturalidade. É, mas me conta essa história aí. Tu fiquei curioso agora, não tu é, Pio? Você quer saber? Quero. É que o Zé Braulio, Barbosa, ele foi jogar uma partida de futebol e o time adversário faltou. Ah, sim. Ora, portanto, descobriu-se que, mais tarde, enquanto o Zé Braulio estava no campo, pronto para jogar, o time adversário estava na casa do Zé Braulio, batendo um bolão com a esposa dele. Ah, não, não, não, não. Que história maluca é essa, eu tô é pior. Barbosa, e fizeram muitas gozações lá no bairro, né? Zé Braulio corno. Que isso? Fizeram cartazes nos postes. E o Zé Braulio encarou tal fato com a maior desportividade. Que papo furado, hein, Zé? Sem o maior problema. Tá bom. Inclusive, o Zé Braulio agora comprou uma moto. Moto? E já mandou fazer dois buracos no capacete. Não, aqui, bora. Aqui falou o Antônio Damasceno, um comentarista que pisa na bola. Tá certo, vai, Maurício. Babosa, ali o Flamengo jogou em Brasília contra a seleção de Brasília, Babosa. Numa partida que quase foi adiada por causa do temporal, viu, Babosa? É, choveu muito lá ontem, né? Babosa, choveu tanto lá, Babosa, que os jogadores quase foram pro estádio de barco, que viu, barco? Olha, o gol do Flamengo foi marcado pelo Romário. É verdade. E o gol da seleção de Brasília foi marcado pelo Antônio Carlos Magalhães. É, não, que é Antônio Carlos Magalhães? Ô, Maurício! E lá em São Paulo, a dona Joana, mãe do Viola, tá brigada com o filho, Babosa. Brigada com Viola? É que a dona Joana torce pelo Corinthians. E o filho dela joga no Santos, é, né, Babosa? É verdade. No último final de semana, o Viola fez o gol que derrotou o Corinthians. E a dona Joana tá uma fera com o filho. Ah, Maurício. E agora vamos a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Caro amigo veterinário, você não pode deixar de comprar o novo hipnotizador de macaco Amarruchão, Segurochão. Hipnotizador de macaco? Exatamente, macaco morde no veterinário. Tá bom. Um produto inteiramente brasileiro que permitirá fazer qualquer tratamento no macaco, deixando o referido animal tranquilo como um bicho preguiça. Como é que é o nome do aparelho aí? Pois é, não corra riscos. Hipnotizador de macacos Amarruchão, Segurochão. Meu Deus do céu. Amarruchão, tchão, tchão, tchão, tchão. Para. Um produto da indústria brasileira de macaquices limitada. Tá certo, tá certo. Amarruchão, tá, Segurochão. Tá bom. Vamos lá, Maurício. Amarruchão, tchão, para. Vamos em São Paulo, os estrangeiros que sequestraram o empresário Abílio Diniz estão em greve de fome. Mano. Ih, rapaz, tá criando uma polêmica essa história, sabia? Por isso, Barbosa, eles foram levados para um hospital. Estão num quarto particular com telefone, ar-condicionado, médicos e enfermeiras 24 horas por dia. Que loucura, hein? Um luxo que pouquíssimos brasileiros têm, né, Barbosa? Isso é verdade. Eles alegam que cometeram um crime político. Crime político. Portanto, Barbosa, os demais presos brasileiros, né, que estão enterrados em confortáveis celas por esse país afora, sem saber se quer o que é um advogado, deve fazer isso, né, Barbosa? Digo assim, o crime que nós cometemos também foi político. É, tudo que eu fizer é crime político, aí não pode encarar. É, nós assaltamos aquele ônibus, foi um crime político. Por sinal, Barbosa, olha, a Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 50 anos, Barbosa. Já, né, Maurício? Pois é, deveria ser uma bíblia para todos os povos, né, mas foi tão distorcida, que em países como o Brasil, falar em direitos humanos provoca logo uma reação de ódio, né, Maurício? Loucura, né, Maurício? E vamos saber agora como está a previsão do tempo? Vamos até a nossa redação ouvir o nosso estagiário de jornalismo, o imprevisível repórter da previsão, Chuvisco Assunção. É uma satisfação estar aqui, senhoras e senhores, aqui repórter Chuvisco Assunção, estagiário de jornalismo. Me proibiram de falar de qualquer coisa que não seja previsão. Só quando eu estiver formado na faculdade. Tá certo. E me deram para ler o seguinte. Ah. Tempo meio é esdrúxulo. Esdrúxulo? Que isso? Ih, meu Deus do céu, eu tô sozinho aqui. Atende aí o telefone, sei que você tá fazendo. Só um minutinho, por favor. Ah, eu tô com uma vez. Ah, não tô com outra, peraí. Atende aí. Alô? Redação de jornalismo, estagiário, chuvisco, assunção, as coisas escolhidas. Que isso? O quê? Aqui não faz remendo em cueca, não, senhor. Que remendo em cueca, o quê? Não, senhor, isso aqui é redação, tá? Ah, tá bom. Bom, mas como eu tava falando a previsão do tempo, Só um minutinho, Barbosa, por favor. Fala aí. Alô? Oi, tudo bem, mamãe? Ah, sim, mamãe. Já lavei a marmita, sim. Lavou a marmita? Ah, tá. Tá, mamãe. Deixa. Deixa, um beijo. Tá, vou parar. Tira aqui. Ô, Paulo já. Roberto. É, a temperatura de hoje... Sim. Ai, meu Deus. Alô? Entende aí. Sim. Só um minutinho, amigo. Ô, Luciano. O moço tá perguntando aqui, chega na janela e vê se tem um Fusca gelo lá embaixo. Que Fusca gelo, o quê? Ai, ai, ai. O quê, Luciano? Ah, não, não. Amigão, olha, não tem nenhum Fusca gelo lá embaixo, não, tá? Ah, o Fusca derreteu. Nada. Ah, acabou, tá bom, um abraço. Pô, sacanagem, isso. Vai lá, atendeu o telefone. Vambora, Maurício. Vambora. Um abraço pra tu. Um abraço, Vitor. Ô, Babozão, olha, o maior sucesso de disco atualmente no Brasil, o Padre Marcelo Rossi, né, Babozão? Já está sendo alvo aí de algumas consequências do sucesso, babado. Como assim? Estão dizendo que a música que ele canta, a aeróbica do senhor, é um plágio, babado. Aleluia! É mesmo? É, babado, olha. O padre já está beirando os 3 milhões de discos vendidos, babado. Loucura, hein? E os compositores Vavá Rodrigues e Erison Guanais dizem que essa música aeróbica do senhor é deles, babado. E agora? E os dois compositores já ameaçaram, se não forem reconhecidos como autores da música... Vão passar a celebrar a missa. Não, Maurício, que isso? O padre canta e celebra a missa. Nada disso. Olha, o padre disse, babosa, que a música foi feita com inspiração de Deus. Aleluia! Sim. E deixou no ar a sugestão. Esses caras que reclamam que a música é deles, devem encaminhar a queixa ao céu, viu? Ah, reclama com o senhor? Claro. Ah, tá. O autor da música. Tá certo, tá bom. Aleluia!